Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu? Quem sabe canta assim, vem. Parece que você não tá beijando como queria beijar. Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar. Porque tá me pedindo pra voltar. E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades, os seus esqueminha? Que você falava e falava que tinha. É isso que cê chama de volta por cima. Quero me ceder, foi volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou no show, cedeu, foi volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou no show, voltou. É sempre assim. Cadê o melhor que eu, hein? Tem aí? Cadê suas amizades que você falava e falava que tinha? É isso que cê chama de volta por cima. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou no show, cedeu, foi volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou no show, voltou. Eu quero ouvir vocês, cedeu. Que você arrumou, rodou no show, cedeu, foi volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou no show, voltou. Eita, rapaz!